E eu só quero acabar com isso tudo de uma forma feliz. E eu só quero acabar com isso tudo de uma forma feliz. Tanto se passou, tanto se escutou. Está no fim.